Para entender um pouco mais sobre o que é a nova gripe e como se comportar para preveni-la, nós falamos agora por telefone com Vólia Carvalho de Almeida. Ela é infectologista e professora do Departamento de Medicina da UFSCar. Boa tarde, professora. A senhora está nos ouvindo? Boa tarde, eu estou ouvindo você bem. Boa tarde, professora. Antes de mais nada, qual que é a diferença entre a gripe comum e a gripe causada por influenza A? Essa nova gripe, e por que essa nova gripe causa tanto alarme? Sim, na verdade, assim, as duas são influenza A. A gripe que nós temos anualmente, ela também é uma influenza A, né? Ambas são influenza A. O que modifica, o que difere é a estrutura do vírus, tá? Está se falando muito dessa gripe, H1N1. Essas são as partes, as partículas do vírus que modificam, que sofrem mutação de acordo com o vírus que está circulando. Então, ele pode ser H2N3, ele pode ser H1N5, não sei se as pessoas lembram da gripe aviária que houve na Ásia, era o H1N5. Então, assim, o vírus, ele sofre mutações. E nessas duas localizações, que é o H e o N, né? Que são termos que a gente usa para localizar onde que o vírus sofre a mutação. Certo. Então, no fundo, é o mesmo vírus. É um mixovírus, influenza A, mas um pouquinho diferente geneticamente, digamos assim, do que nós já conhecemos, que circula anualmente no Brasil e no mundo. Certo. E professora, por que essa gripe então causa tanto alarme e como que as pessoas podem se prevenir, quando que elas devem procurar o médico? Então, na verdade, essa gripe ela está causando alarme, na verdade, porque a pandemia de gripe, né, de uma nova gripe, de uma nova cepa, como a gente chama, né, de gripe, ela já era esperada há vários anos. Os especialistas em gripe, influenza, né, que é o nome mais técnico da gripe, já se sabia que haveria essa pandemia, que haveria uma mutação, que haveria uma nova cepa circulante. E isso era questão de tempo, né? E finalmente agora, em 2009, isso está acontecendo. Então, é por isso que ela está tendo tanta, e também porque está ocorrendo no mundo inteiro, né? Ela não está localizada na Ásia ou em tal região, no mundo inteiro, ela já se alastrou. E com isso, obviamente, está tendo muita atenção da mídia, o que é realmente importante, né? Agora, prevenção de doença viral, o vírus, a gente se contamina pessoa a pessoa. Então, são as gotículas de saliva que ficam em suspensão no ar. Então, quando uma pessoa tosse, quando uma pessoa espirra, nessa secreção estão milhões de partículas virais se a pessoa estiver infectada, se ela estiver com o vírus no organismo. Então, basicamente, é evitar aglomerados, evitar, se tiver com sintomas de gripe, evitar frequentar a escola, frequentar reuniões, né, manter em casa até a cura, não é isso? E tomar precauções de lavar a mão com frequência, né, não compartilhar copos, objetos, né, garfos, etc., com outras pessoas. Né? Isso aí é para que haja uma diminuição, né, da transmissão pessoa a pessoa. Professora, a decisão de algumas secretarias de saúde de suspensão das aulas pode contribuir para conter o aumento dos casos da nova gripe? Então, você diz no sentido de suspender as aulas para conter, isso, né? Algumas secretarias de saúde de alguns municípios, como aqui em Araraquara, uhum, suspenderam as aulas para evitar o aumento dos casos. Outras também, há uma recomendação do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação, para que os alunos que estejam com sintomas de gripe também não retomem as aulas. Isso é bastante prudente, né? Essa solicitação, né, essa indicação do Ministério da Saúde, que na verdade que as pessoas que estejam com sintomas fiquem em casa, não vão à aula, não frequentem seu serviço, seu trabalho e tal. Isso é bastante prudente, tá? Em relação a suspender as aulas, é o seguinte, a gente sabe que o vírus circula, a gente sabe que ele, uma própria projeção do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, dos especialistas em geral, espera que de 35 a 65 milhões de pessoas no Brasil se infectem, tá? No decorrer da epidemia, né? Desse período sazonal da epidemia. Então, a gente sabe que vai ocorrer, a gente está numa curva ascendente da epidemia, tá? As pessoas estão cada vez mais, o número de casos aumentando. Uma pessoa transmite, quando infectada, transmite de uma forma até não muito alarmante, não muito... querendo até se colocar em números não muito alarmantes, transmite para 15 pessoas a gripe, né? Isso aí, esse número pode ser até maior. Então a gente tem que imaginar o seguinte, até que ponto isso realmente vai conter a gripe, uma semana a mais ou a menos vai fazer diferença, ou as recomendações de não ir às aulas quando estiver doente, né? O que que vai ser mais realmente de real benefício, né? Então, assim, aí em São Carlos, pelo que eu escutei, até eu estava escutando o secretário de saúde colocar, não foram suspensas as aulas e foram atendidas a recomendação do ministério, né? De não frequentarem as aulas quem estiver doente, esperar uma semana. É interessante, acho que é uma recomendação bastante... que vai ter algum impacto, com certeza. A Organização Mundial de Saúde já fala que em adiamento de aulas, de cancelamento de início de aulas. Então, assim, é uma medida mais radical, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pesar, né, entre uma coisa e outra, o impacto que isso vai ter a longo prazo na epidemia, né? Em que a gente vai fazer, né? De repente, algumas cidades não vão começar as aulas em uma semana, em duas semanas, mas algum momento essas aulas vão começar. Certo. O mais importante é lembrar o seguinte, as crianças abaixo de 3 anos, de 2, 3 anos, são as crianças mais, estão no grupo de risco, como está se falando, né? Então, creches e berçários, sem dúvida, tem que estar com uma atenção redobrada em relação a esse aglomeramento de crianças, né, nessa faixa etária. Mas, fora isso, eu acho que é uma boa proposição a de que os alunos não frequentem as aulas quando doentes. Certo, ok, professora. Nosso tempo aqui é curto. Agradeço muito pelas importantes informações e pela sua participação aqui no Notícias UFSCar. Uma boa tarde para a senhora. Igualmente, eu que agradeço. Tudo de bom. Nós falamos agora com Voila Carvalho de Almeida. Ela é infectologista e professora do Departamento de Medicina da UFSCar, que falou conosco sobre a gripe influenza A do vírus H1N1.